contigo. Não posso casar, ó meu amor, ó meu amor, oh, mas chorarei de alegria quando alguém te levar ao altar. Ó meu amor, nunca me esqueças, pois nós seríamos felizes se não fosse a minha pobreza. Eu sei, você sabe que isso não importa, mas existe alguém que do nosso amor não gosta. Você é uma princesa e eu sou um plebeu. Lá, lá, lá, lá, lá. Será o primeiro e o último sou eu. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Eu sei, você sabe que isso não importa, mas existe alguém. Você é uma princesa, eu sou um plebeu. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O último será o primeiro, e o último sou eu. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você é uma princesa e eu sou um plebeu. O último será o primeiro, e o último sou eu. Você é uma princesa e eu sou o plebeu. O último será o primeiro.